ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, dia 11 de julho, está entrando no ar o seu Tema Livre, programa de discussões, conversas, assuntos diversos. Hoje é sexta-feira, uma sexta-feira chuvosa, um tempo adverso para quem pretende curtir o fim de semana, né, de futebol, de decisão de Copa do Mundo, mas de qualquer maneira nós vamos tratar desse tema, porque o tema que está tá em destaque na imprensa brasileira é o que toma conta de toda a mídia, não só no Brasil, mas no mundo todo. Afinal de contas, a Copa, que começou em meados do mês passado, está chegando agora nesse domingo, a final com a Alemanha e a Argentina, Los Hermanos, em campo aqui no Maracanã. E nós vamos tratar de, não de futebol especificamente, mas desse clima da Copa do Mundo, dos benefícios diretos e indiretos da Copa do Mundo. E aqui no estúdio nós estamos com Dorothy Simon, que é representante do consulado da Alemanha aqui no Rio de Janeiro, e com o Luiz Antônio Bapp, coordenador de comunicação da Saara, Sociedade dos Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega. E nós estamos aguardando a chegada da Beth Aga, que está presa no trânsito, no dilúvio que cai em Botafogo. Diz que não está conseguindo nem achar um táxi para vir para cá. Vamos ver se ela consegue chegar a tempo. Se ela não conseguir, talvez a gente consiga um contato por telefone. Eu vou abrir o programa, não só por uma questão de gênero, mas também por uma questão de nacionalidade, pelo fato da Alemanha estar na decisão da Copa do Mundo de depois de amanhã, de domingo, com a Dorothy Simon, e ela vai falar um pouco conosco aqui sobre essa integração. Os alemães chegaram ao Brasil de maneira geral para essa Copa, os turistas e os jogadores, a delegação, e ocuparam de uma forma bastante amistosa, bastante agradável esse espaço público do Rio de Janeiro, principalmente. E até a orla de Copacabana eles já fizeram um acerto lá, e tem um quiosque, o Thor, que fica ali na altura do Leme, que é um ponto de concentração da torcida alemã. Mas os alemães são vistos andando pelas ruas, jogadores, eu digo, andando pelas ruas, assim como os holandeses andando pelas ruas, e isso é que tem despertado bastante a curiosidade dos cariocas de maneira geral. Dorothy, bom dia. Como é que é essa integração dos alemães? É muito bem aqui, o pessoal está adorando, e nós montamos um quiosque no Leme, e a referência era esse, o nome do quiosque se chama Tor, Go, e a referência era os United Buddy Bears, a exposição que trouxe uns 140 ursos de Berlim, que vieram do mundo inteiro, cada um pintado por um artista de um país diferente. E juntando essa exposição, que já tem lá desde maio e que vai até o final de julho, até o 20 de julho, pensamos em perguntar a um dos quiosques, que era o Alex, o último quiosque da praia, da Ola, de Leme, e ele estava de acordo, e fizemos uma parceria com ele, e junto com a Mercedes-Benz. E o Alex teve o quiosque e nós fizemos a decoração, algumas televisões, outros vieram do Alex, e assim começou. Começou bem pouquinho. Já começou bem, né? Ô Dorothy, quer dizer que aqueles Buddy Bears ali do calçadão, sim, eles são também uma iniciativa da Alemanha. Eu não sabia, eu já fui lá, já olhei, já fotografei, levei meus netos lá para... As crianças adoram aquilo ali, né? Mas eu não sabia, e é uma iniciativa, embora seja de caráter internacional, né? Mas foi o consulado da Alemanha que trouxe esses Buddy Bears para cá, para a Orla do Leme. Legal. Sim. E independentemente dessa parceria com o quiosque ali no Leme, Dorothy, como é que os alemães estão percebendo, como é que eles estão sentindo o clima de receptividade e de Copa do Mundo, de festa de Copa do Mundo no Brasil e muito especialmente aqui no Rio de Janeiro? Estão adorando e a maioria ainda vai chegar. Porque não tínhamos, nas primeiras rodadas, a Alemanha não estava envolvida aqui no Rio de Janeiro, porque os jogos foram executados em outras cidades. Então, para levar essa grande leva de torcedores alemães que chegaria ao Rio de Janeiro, eles precisavam de um ponto específico para que esses torcedores se encontrarem, que já não havia nenhum jogo aqui antes. E os alemães estão adorando. Agora, é previsto, então, a chegada de mais alemães, assim como de argentinos também, que já estão chegando já a partir de hoje de manhã. Ontem à noite já chegavam em hordas, os argentinos vinham em grupos enormes. Os alemães não vêm em grupos tão grandes, até porque eles estão em outro continente. Os argentinos são vizinhos. Mas qual é a expectativa de público, de afluxo de alemães para essa decisão? A federação de futebol da Alemanha está montando uns aviões fretados. E esse saiu ontem. A publicidade para isso está fazendo um preço de pacote com o direito de comprar um ingresso. Já com o ingresso, já vindo da Alemanha, já vem com o ingresso para não correr o risco de ter problema aqui, porque tem muita gente tendo problema tentando ingresso de última hora, né? Sim, mas eles têm a opção de comprar ingresso. O pacote não inclui ingresso. Entendi. Esses torcedores vão ser levados a Leme, a nosso quiosque tour no Leme, junto ao lado dos Ursos de Berlim. E na hora antes de começar o jogo no Maracanã, eles vão ser levados, é tudo organizado, ao Maracanã. De ônibus, né? De ônibus, e de noite eles já partirão para a Alemanha. Ah, já chegam voltam? Às 4 da manhã à praia, vão ser transferidos diretamente à praia. Fica na praia até a hora de assistir o jogo, vão ser levados ao Maracanã e depois do jogo logo vão partir. Já vão para o aeroporto. Já vão voltar à Alemanha. Isso. Que interessante, hein? Bem programado. Coisa de alemão mesmo, hein, Luiz? Luiz, você que é diretor de comunicação lá da Saara, e a Saara é o ponto por excelência de comércio popular do Rio de Janeiro, não apenas em épocas de Natal, Ano Novo, essas coisas todas, mas principalmente dessa época de Copa do Mundo, que são esses eventos, né, que são esporádicos e que fazem a festa desse comércio. Como é que foi? Como é que está sendo o movimento lá na Saara? Bom dia. Bom dia para você, Golo. Bom dia a Dorothy, ou mais ou menos, né? Depois eu explico. E bom dia aos nossos queridos ouvintes. E também para a Beth, que acabou de chegar aí. Conseguiu chegar. Não veio a nado, né, Beth? Não veio a nado, mas acabou de chegar aí. O Rio, nesse momento, ainda com trânsito bem difícil, em todas as suas, na Zona Norte, na Zona Oeste, enfim, tivemos o problema da carreta, mas que tombou na Avenida Brasil. Isso. Mas vamos lá, vamos responder a sua pergunta, Golo. Eu falo assim muito com alguma propriedade, porque a Saara é até um capítulo à parte, né? Saara, que é a Sociedade dos Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega, é conhecida, até que nós já estamos falando da festa das torcidas do mundo, ela é conhecida como a Pequena ONU, né? É a Pequena ONU. Porque talvez seja um dos poucos lugares do mundo, né, em que todas as etnias se consagram, coabitam, né, coexistem. árabes, né, muçulmanos, judeus, armênios, gregos, né, italianos, e vamos por aí afora, portugueses, espanhóis, enfim, então todas as etnias, nós temos isso, né, né, nós temos essa alcunha, vamos chamar assim, né, de ser a pequena ONU, né? Isso deixa a gente muito feliz. Eu acho que isso é uma característica do nosso país, do nosso Brasil, de integração, né? Mas mais ainda do Rio de Janeiro. É, e isso deixa também a Saara numa posição bem à vontade para qualquer tipo de evento internacional, como um evento desses de Copa do Mundo, como as Olimpíadas que virão aí em 2016, porque já existe uma facilidade, Luiz, de comunicação em outros idiomas, com pessoas, eu digo com quem vai lá, né? Porque as pessoas vão, né? De fora as pessoas vão lá, é um ponto de atração turística também. É um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro mais visitados, juntamente, logicamente, com Corcovado, com Pão de Açúcar, Copacabana nem se fala. Nós temos a Saara porque é um comércio popular, um comércio diferente, é um comércio secular, não é isso? É, secular, é verdade. Faz parte do corredor cultural do Rio de Janeiro. E só para vocês terem uma ideia do nosso universo, sem ficar jogando muito confete, mas nós temos 1.200 lojas, nós temos 600 escritórios, nós temos um público que circula de 8 horas da manhã às 7 horas da noite, de 120 mil pessoas. É, não é brincadeira, não. E temos 10 mil pessoas que trabalham diretamente na Saara. Diretamente empregadas. Empregados na Saara. Muito interessante. Na sua maioria mulheres, né? 67% nós temos de mulheres. Que é outro detalhe interessante também. De comerciárias, vamos chamar assim. Mas a Saara, esse pequeno mundo que recebeu o mundo, né? Braços abertos. Ainda está recebendo, né? Ainda. Nós porque, na verdade, esse movimento... Agora, muito argentino, porque nós estamos ali do lado, né? E o QG dos argentinos está ali no Terreirão. No Terreirão. E agora com o avance, o avance da passarela do samba, porque são esperados 70 mil argentinos. A Argentina vai se mudar para cá. Agora, eu vou te falar, hein? Menos de 10%, ou talvez só 8% dos argentinos têm um ingresso. Não, mas eu acho que muitos vêm, eu tenho visto isso desde o início da Copa, muitos argentinos ali na Orla, em Copacabana, eles vêm para curtir a festa mesmo, para ficar ali na FIFA Fan Fest, para botar a camisa. Claro. E eu vi ali, a Argentina estreou aqui, né, no Rio de Janeiro, depois foi embora, né? A Argentina jogou o primeiro jogo aqui. E aí, exatamente. Mas os argentinos não foram embora, quer dizer, grande parte foi, mas ficaram aqui. Você vê, até hoje eu saio de casa e digo, rapaz, eu estou em Buenos Aires. Não é possível. Como tem argentino, né? Perdido por ali, andando por ali. É, a Beth, que é Beth Agra, sócia do Hostel Contemporâneo, e ela pode falar um pouco pra gente também desse aspecto mais interessante da hospedagem, né? Essa questão da hospitalidade, eu estava conversando muito demoradamente com a Dorothy antes da gente vir para cá, sobre essa questão da cabeça que foi feita pela mídia nacional, da mídia estrangeira, para prevenir quem vinha para cá, olha, cuidado, muito perigoso e não sei o que, esse tipo de coisa, arrastão e manifestação de rua. E na realidade, o que eu vi, jornalistas estrangeiros, um irlandês que disse, olha, eu estou surpreso, se é para ser assim, eu quero que todas as Copas sejam aqui no Brasil, porque primeiro é a primeira Copa do Mundo na praia, que eles nunca tinham tido isso, né? É a primeira Copa do Mundo que acontece na praia mesmo, e felizmente, ao contrário do que aconteceu no ano passado, a chuva está começando agora. No ano passado, em junho, quando o Papa estava aqui, caiu um pé d'água, né, rapaz? Acabou. Então, esse ano, nós tivemos mar calmo, temperatura da água deliciosa. Tivemos um veranico. Até domingo passado, exatamente. Literalmente, um veranico. Até o veranico de maio atrasou um pouquinho para pegar a Copa do Mundo. Como é que está sendo o movimento? Como é que foi a sua preparação? E o que você está percebendo, Beth? Principalmente dos turistas estrangeiros e agora, particularmente, dos que estão na final. Bom dia a todos. Concordo com você que os turistas estão com uma percepção de que, pelo menos, a cidade do Rio de Janeiro está muito mais organizada do que eles imaginavam e muito menos violenta do que eles imaginavam. Preciso levantar aqui. Muito menos violenta e muito mais organizada do que era a expectativa deles, né? No, nós não tivemos nenhum hóspede em um mês que tivesse problema com delegacia, por exemplo. Nenhum hóspede assaltado. Nenhum hóspede que tenha participado de briga de rua. E isso foi um ponto muito positivo. Eu acho que o público que o Brasil recebeu foi um público, pelo menos para o Rio, na hotelaria, na categoria de hotelaria que a gente se encontra, foi um público muito bom, de nível muito alto. Apesar de ser um hostel que, em geral, recebem pessoas mais jovens, né? E ainda estão sem muita grana, né? Ainda estão começando a vida. O que eu percebi foi ao contrário, né? A gente recebeu pessoas mais velhas, que procuravam simplesmente uma hospedagem mais econômica, mas que se dispuseram a gastar na cidade. E eu acho que isso trouxe uma imagem muito positiva pro mercado de hotelaria, desse formato de hotelaria que nós temos, que é um formato secundário. Tenho certeza que a impressão que eles levam é de um Brasil organizado, é mais do que um povo amável, que isso a gente já sabe que nós somos na essência, só faltava eles saberem disso. Mas eu acho que eles levaram uma boa imagem da cidade, que todos os serviços, de uma maneira geral, os serviços públicos funcionaram muito bem. Onde fica o seu rosto, hein? Em Botafogo. Botafogo onde? Na Rua Bambina. Na Bambina? Bem no miolinho ali de Botafogo. Bem no miolinho de Botafogo. E você, a cada jogo, você produzia, a Alessandra me passou essa informação aqui, faz uma festa depois de cada jogo. Sim, a gente fazia todos os jogos do Brasil. Nosso hostel, ele é aberto, né? Não tem um muro, então ele é como se fosse uma praça em Botafogo. Sim. E, então nós montamos um telão, transmitíamos os jogos. Depois dos jogos nós chamávamos um DJ, não foi um DJ diferente para cada jogo, mas a gente tentou alternar em alguns jogos. E aí rolava uma festa até as 10 da noite, até por conta da vizinhança. Claro. Botafogo é uma área muito residencial. Teve festa nessa terça? Nessa terça não teve festa, mas foi por causa da chuva. Porque nós somos uma área aberta. Só por causa da chuva. Só por causa da chuva, né? Eu acho que, na verdade, essa terça-feira entrou para a história do futebol brasileiro, né? Uma terça-feira. Mundial, né? Sim, mundial, mas particularmente para nós, né? Inclusive, um jornal, eu acho que foi o Extra, não sei qual foi o jornal, o Alberto Léo falou isso aqui ontem. Esse jornal botou na primeira página uma foto do Barbosa na Copa de 50, tomando gol, né, do Dígia. E dizendo: Barbosa, você está absolvido. Uma coisa foi o assim. Extra. Foi o Extra, né? O Extra, jornal Extra. Nós nos redimimos, né? Depois. Só para nós aqui, vamos combinar, sem tentar. A maior vergonha. Maior vergonha já vista. Se eu falar com vocês aqui, os nossos ouvintes, olha só, se o Brasil tivesse perdido de 4-1 da Alemanha, 4-1, caiu de 4, não sei, já teria sido uma vergonha estrondosa. É um chocolate, né? Já teria sido um chocolate, um negócio feio, vergonhoso, não é? Vergonhoso mesmo, morro de vergonha. Imagina 7. Não, imagina chegar a 30 minutos do primeiro tempo já com 5-0 no placar. Aí já foi para todo mundo desistir. Eu não sei como é que ficou gente em campo, lá na arquibancada, como é que ainda ficou o torcedor brasileiro. Era para ter ido embora o pessoal ali, porque 5-0 é impossível você reverter isso, meter 6 gols ou meter 5 gols e partir para disputa de pênaltis, prorrogação e disputa de pênaltis. O Olaria não toma de 7 a 1 da Alemanha. Não, não perde. Eu queria lembrar apenas que o meu Fluminense fez um amistoso com a seleção da Itália e apanhou de 5-3 e terminou o primeiro tempo empatado. Verdade. Em 2-2, tá legal. Agora eu queria voltar ao que a Beth estava falando, que é essa questão do perfil desse turista, Dorothy e Luiz. Sim. Porque diferentemente do turista mochileiro, o turista, e também diferentemente do turista peregrino da Jornada Mundial da Juventude, que era o turista duro, que tinha até um cartão. São pessoas que se organizaram para vir ao evento. Pessoas que se organizaram financeiramente para vir ao evento. Isso eles quando? Na jornada ou agora? Agora. Pois então, agora, o turismo de Copa do Mundo é um turismo de torcedor de futebol. Sim. Não é um turismo de fiel religioso, nem um turismo de mochileiro que está aproveitando férias ou é aventureiro. É o turismo daquelas pessoas que dizem assim, não, eu vou a todas as Copas desde 94. Eu acompanho todas as Copas. A primeira que eu fui foi nos Estados Unidos e a segunda foi na França. Então, essas pessoas, elas estão habituadas a fazer isso que você falou, fazer uma provisão, guardar um dinheiro para fazer essa viagem, empreender essa viagem e procura, evidentemente, as despesas menores, como a hospedagem em hostel, em vez de ficar em hotéis. Aliás, no Copacabana Palace ficou o cara que estava vendendo os ingressos clandestinos. Foragido. Que fugiu pelos fundos, né? Saiu pelos fundos lá. Golo, vamos dar os parabéns aqui a uma seleção que trabalhou muito bem. Que é a seleção da Polícia Civil. A seleção da Polícia Civil. Presta atenção, nós tivemos várias Copas em vários lugares do mundo. E sempre tivemos cambismo. Claro, isso. Sempre tivemos cambismo. E cambismo violento. Tá? E foi a polícia do estado do Rio de Janeiro, com todo carinho, as outras polícias de outros estados. Mas quem meteu a mão nessa massa. Quem prendeu foi aqui. Foi aqui. Quem fez a investigação foi aqui. Nós já tivemos Copas em outros países, inclusive aqui em 50. Não. Tivemos cambismo. Nunca se teve uma operação desse tamanho. A gente tem que relatar isso para o mundo. Essa Copa está fazendo história. Também é que você teve prisão que foi feita dentro do Copacabana Palace. Você não prendeu num albergue, você não prendeu num apartamento alugado em Copacabana, como é comum acontecer de se prenderem os meliantes e traficantes e tal em apartamentos alugados, mesmo apartamentos de luxo. Mas prendeu-se dentro do Copacabana Palace, ou seja, essa pessoa que estava lá hospedada fazendo esse tipo de serviço, prestando esse tipo de serviço ilegal, ela tinha certeza de uma impunidade e tinha mais um respaldo financeiro por trás dela que permitia esse tipo de ação. Não era uma sardinha, era um tubarão, né? É isso aí. Mas vem cá, voltando lá para a Saara, só antes que você entre para a polícia, porque ele já está com o pinto de delegado, já viu? Que ele já está falando igual delegado. Como é que é o perfil do consumidor desse período de Copa do Mundo? Como é que vocês estão vendendo mais? Vocês vendem produtos para a torcida estrangeira também, né? Ah, sim. Claro. Pois é, como é que é? Conta para mim aí. Bem, nós tivemos. Houve até. Muitas pessoas procuraram aquelas bandeirinhas que se colocam nos vidros dos carros e tudo mais, de outros países, inclusive da Alemanha. Não é? E foi difícil encontrar, porque também não vai se fazer numa escala de uma produção muito grande, mas agora muitas cangas, né? Muitas cangas, camisetas de todos os países, licenciadas, claro, né? Nós tivemos na Saara, tivemos um fluxo muito grande de turistas, tivemos sim, né? Nós fomos prejudicados com esses feriados, entre aspas, porque o comércio não foi feriado. Mas, logicamente, você quebra toda uma rotina de uma cidade, não é? Dos escritórios, da circulação de pessoas. E a Saara é um lugar de compras, é um centro comercial, um dos maiores a céu aberto, talvez, do mundo, mas é um lugar muito de passagem, como é Botafogo, né? Não, é exatamente por isso que fica ali, né? A Saara é aquela área ali do centro da cidade, que é exatamente o corredor. Isso. É um caminho. O da Alfândega vem disso. A Praça 15 lá embaixo. Já vem o nome, né? A Rua da Alfândega já vem por isso aí, exatamente. Mas o comércio, já tem algum balanço, alguma estimativa de aumento de venda, qualquer coisa nesse sentido? Não, ainda não. Não fechou, não. Ainda né? não fechamos, não. Devemos estar fechando nessa semana agora. Essa semana nós devemos já ter os números. Mas vendemos muito, principalmente quem trabalha com artigos de Copa. Logicamente, essa área é muito grande. Mas quem trabalha com artigos de Copa, as malharias, as confecções, né, aqueles babilaques, né, verde e amarelo, tudo mais. Aquelas mãozinhas, eu não sei se vocês chegaram a ver, não dá? Umas palminhas que você. Aquilo acabou. Agora, bem na verdade, o Golo, o Dorothy, a Copa só pegou mesmo uma semana antes, ou 10 dias antes, você sabia? É verdade. A gente estava meio receoso, a gente estava apreensivo. Isso eu acho também que é por conta dessa campanha. Havia uma campanha desenvolvida desde 2007, que se você for ver nos arquivos de jornal, você vai ver que diziam, os estados não vão ficar prontos, os estados não vão ficar prontos, nós não temos capacidade de organizar um evento dessa magnitude, não vai ter, os aeroportos não vão funcionar. Em resumo... Aqui para o Rio ainda teve a campanha do Surreal, o que prejudicou, acho que para essa área isso deve ter se refletido também, na área de hotelaria, com certeza refletiu para a gente, a campanha do Rio Surreal... foi bastante negativo, assim, a gente teve um bom faturamento, mas não foi o faturamento esperado. Não foi o faturamento esperado, né? Dentro da expectativa... Você sabe que eu vi um depoimento, eu li isso em algum lugar na internet, o cara dizendo que ele está vendendo canga. Ah, não, foi uma matéria sobre turistas, torcedores que nunca tinham visto canga na vida. Diz que isso é uma coisa que só existe no Brasil. Você viu isso aí? Eu li isso também. Aí o cara dizendo, cara, esse negócio fantástico, serve para você limpar o pé quando sai da praia, serve para você enrolar, proteger a garganta quando esfria, entendeu? E é uma coisa... E aí foram entrevistar o Camelô, falar com o Camelô que vendeu a canga, e o Camelô disse, não, o produto é da Tailândia. E ele está vendendo pelo mesmo preço que ele vendia, por R$20, que é o preço que a gente paga, o turista na nacional paga e o morador paga. Quer dizer, não houve também aquela inflação. Na Alemanha, Dorothy, houve a preocupação com esse tipo de inflação dos preços para o turismo? Avisaram, advertiram os alemães, cuidado, vocês vão ser explorados lá. Ou houve preocupação também com a violência? Como é que repercutiu essa preparação prévia do Brasil, que foi feita toda negativa da imprensa, junto à mídia internacional, inclusive, e com a realidade? Houve uma preparação e como é que esses alemães encontraram o Rio de Janeiro e como é que o Rio de Janeiro só não, o Brasil, e como é que eles reagiram? A maioria, eu acho que a maioria dos torcedores vieram com pacotes da Federação do Futebol Alemão. Se estima que para cada jogo que a Alemanha participou, eram uns 5 a 7 mil torcedores que já vieram com ingressos. E então eles estavam um pouco protegidos, vendo com esse pacote já hotel pago, pré-pago. Uhum. E também nós temos um site no nosso Ministério de Relações Exteriores que qualquer viajante pode acessar e se informar sobre cada país onde vai viajar. Então, nossa impressão é que nossos torcedores eram bem preparados, porque houve muito poucas incidências. E o alemão, em especial, ele é um turista, por natureza, dentro da própria Europa. Ele está, primeiro, que é na Europa Central. Segundo, que tem um poder aquisitivo bom, talvez o melhor poder aquisitivo da Europa. E ele circula muito. E ali tudo é muito perto, né? Então, ele já tem o hábito, já está na cultura alemã, essas viagens, ir conhecer o desconhecido e essa coisa. O que pode ter influenciado é você atravessar o oceano para ir para um evento como Copa do Mundo. Mas os alemães também viajam ao Brasil naturalmente nas férias, né? Só um exemplo, uma viagem, se você compra com antecedência, pode conseguir um preço muito bom para via ao Brasil. Provavelmente não nesta época, mas em outras épocas. Então, o europeu, pelo menos o alemão, tem o costume de viajar bastante, pelo menos dentro da Europa. Provavelmente vieram muitos pela primeira vez, fizeram um voo intercontinental. Uhum. Provavelmente, mas eu acho que também vieram estudantes, que economizaram o dinheiro e que viajam para o mundo inteiro. Alguns compram um bilhete que dá para fazer a volta do mundo, que às vezes é mais barato que comprar só para um país. É verdade, distante. É verdade. Beth, como é que foi para você lá? Como é que está sendo para você no hostel? Tem alemão lá? Tem, tem, tem, né? Bastante. Tem muito. Agora então tem mais. ou não? Não, não. Já teve mais. Agora tem mais sul-americano. Argentino, você quer dizer, né? Também. Não, não, não. Tá misturado. É. Os sul-americanos ainda estão viajando. Ainda tem bastante colombiano por aí, perdido. Muita gente ficou, né, também, né? Muita gente. Não é, o turismo... E muita gente também tem como Rio destino final. Estavam em outras cidades também, e vieram pro Rio. O turismo da Copa tem isso também, né? Você, independentemente, você vai movido pela participação do seu país no, na competição. Mas se ele sair logo de cara, como a Itália saiu, como a Inglaterra saiu, você continua encontrando italianos e ingleses que vieram para a Copa, porque vão acompanhar a Copa, aquele turista de Copa, né? Sim, depois da América do Sul, o nosso maior público foi Inglaterra e aí seguido de Alemanha. Inglaterra e Alemanha, que são os dois grandes poderes aquisitivos hoje na Europa. Né? A Alemanha é a quarta economia do mundo, né? Pois é. E a Inglaterra é a única que tem o dinheiro dela ainda, né? Mas isso está um pouco distorcido por causa do desemprego também que temos na Alemanha. É, muito grande o desemprego lá? Para os jovens formados, universitários, não é fácil encontrar um emprego. E também para as pessoas que não são muito... que não acabaram a instrução escolar. O que estão procurando são pessoas no nível técnico bem definido, como ajudante ou pessoas que trabalham nos hospitais. Faltam médicos. Sim. Faltam também enfermeiros, enfermeiras. Pessoas que cuidam. Vocês estão vendo que a Dora está fazendo aqui, abrindo um programa de intercâmbio. Ela está dizendo aonde que há carência no mercado de trabalho alemão para você se candidatar. Me falaram que falta também médico no Brasil e também dinheiro aqui. Aqui falta médico e não só engenheiro, mas dinheiro. Falta muito dinheiro, na verdade. Eu acho que tem muito dinheiro, só que tem que ser melhor distribuído. Agora, você sabe que o Brasil, em relação à Alemanha, nesse aspecto que você falou da questão do desemprego que é crescente na Alemanha, aqui nós estamos com um desemprego num nível nunca visto antes, muito baixo, em torno de 5% de uma mão de obra que é uma população economicamente ativa bastante elevada. Isso favorece também todo um mercado de consumo e de turismo interno, desse tipo de coisa. Quer dizer, os aeroportos, isso também contribuiu na época da campanha contra a Copa, que os aeroportos estavam virando rodoviárias. Os aeroportos já estavam com movimentos, o turismo interno muito intenso. Você sentiu esse aumento de turismo interno, Beth? Você de hostel sentiu? Não, né? Não. Isso não repercute aqui? Como é que... Essas pessoas estavam nos aeroportos indo para onde? Eu acredito que elas estavam indo para fora do Brasil. Assim, o brasileiro, não, pelo menos, não refletiu no meu negócio, brasileiro circulando por aqui. Eu não vi esse movimento, e nem nas ruas mesmo, percebi um movimento de brasileiros torcedores de Copa do Mundo, não. Não, torcedores não, eu digo no normal, em função, antes mesmo da Copa do Mundo, quando os aeroportos começaram a ficar muito cheios, anos atrás já começaram a ficar muito cheios. Não, sem dúvida, antes da Copa sim. Começa a circular mais, né? O brasileiro tem viajado bastante, assim, a baixa temporada, ela é sustentada pelos brasileiros. E pelos brasileiros, pois é, o turismo nacional, principalmente fora da alta temporada, ele é que está sustentando a hotelaria e está sustentando também o comércio popular. Como é que está? Com certeza. A Saara, como eu falei, eu não sei, mas deve ser hoje o quarto lugar do Rio de Janeiro, se não for o terceiro mais visitado, né, pelos turistas. Sim. Até pela sua particularidade, como eu falei, conhecida como a Pequena ONU e tudo mais. Porque cá para nós, quando você vai para algum lugar, hoje, shopping é a mesma, com todo carinho, os shoppings, tá? Eu vou a shopping também e tal. Não, você não precisa ter carinho nenhum por shopping nenhum. Você pode defender essa área só. Isso, mas é muito chato, né? Porque shopping é igual em qualquer lugar. Do mundo. Do mundo. Né? Você vai em qualquer lugar do mundo, vamos. Você tem que ir nos mercados municipais, onde você conhece realmente e tem o povo. Agora a Saara tem. A Saara está tendo cada vez mais um fluxo de turistas, né? Estrangeiros, né? Muito grande. Agora, nós temos também, diferente da rede de hotelaria, o turista de outros estados, né? Porque o Rio de Janeiro, você tem que deixar sempre o Rio por último, né? Porque senão frustra, né? Porque não tem uma cidade mais bonita que o Rio no mundo. O Rio é a cidade mais bonita. Com certeza, é assim, sem... É, eu já viajei um pouquinho. A Dora te falou isso com tanto carinho. Cara. Repete aí, Dora, diz aí de novo. Dora. O Rio de Janeiro é a cidade a mais bonita. Tô pensando até em torcer para a Alemanha. Depois dessa, a Beth já vai torcer, porque isso? A Alemanha já está jogando com a camisa do Flamengo, né? Quer dizer, então, já conquistou a torcida de uma maneira geral. É, eu já vi posts no Face de rubro-negro dizendo, olha, vou ter que torcer pela Alemanha, entendeu? Porque os caras estão jogando com a camisa do Flamengo, a camisa do meu time. Complicado isso, né? Mas sabe? É interessante porque as pessoas desconhecem que a camisa original do Flamengo era a camisa, antes do Flamengo ter futebol, era as cores da Alemanha. Eles tiraram o amarelo ali, quando houve o problema da Segunda Guerra Mundial, a questão da Segunda Guerra Mundial, o Flamengo virou vermelho e preto. Mas o Flamengo tinha um amarelo também ali nas cores. Aliás, os times eram três cores ou branco e preto. Não era, né, como São Cristóvão, todo branco, Botafogo branco e preto, Vasco branco e preto, com aquela estrelinha, mas isso aí é outra conversa, é outro programa. Voltando a esse negócio do comércio do Saara, eu queria lembrar também, ressaltar que a Saara é um polo gastronômico também. Não é? Quer dizer, de cozinha especializada, de cozinha árabe. Principalmente da culinária árabe. Vários restaurantes. Que é uma culinária deliciosa. Deliciosa. Então isso deliciosa. Também é um chamariz para as pessoas irem lá. É, nós só tivemos agora, né, com essas obras, tudo, a questão dos estacionamentos no centro. Eu até entendo. Não se tem que vir com carro para o centro do Rio, das grandes cidades, é claro. Isso é ponto. Mas a gente tem que ter um transporte. Coletivo muito melhor para que isso aconteça, como a gente vê na Alemanha, vê na França e tudo mais, e o Rio de Janeiro não tem. E a gente tinha os estacionamentos, e como nós somos um shopping a céu aberto, e é muito difícil você conceber um shopping sem estacionamento. É verdade. Não é verdade? Agora... Então nós tivemos esse problema muito grande, né? A perda dos estacionamentos em volta da Saara, o fechamento de vários estacionamentos trouxe um certo prejuízo para a gente. E é um particular nesse aspecto que você está falando, que é o fato de, me parece muito semelhante ao que se passa na 25 de março em São Paulo. Você tem não é um turismo propriamente, você tem viagens específicas para abastecimento. É a sacolagem, né? A sacolagem, exatamente. Os sacoleiros que vêm de toda parte do Brasil e vão comprar na Saara, vão comprar na 25 de março, porque os preços são realmente muito mais acessíveis, e eles vão revender esses produtos. Mas se a gente vê isso aqui no Rio, você vai na Saara e vê a mesma coisa que você encontra em Copacabana, à venda no calçadão, por 5-6 vezes o preço, né? É verdade. Quer dizer, então, imagine você fora daqui o produto que você... Não, eu trouxe do Rio, eu trouxe as bijuterias que são vendidas. Não, e hoje também, Golo e as nossas convidadas aqui, é a questão do ouro, joalherias. O número de joalherias na Saara cresceu muito. E você tem peças belíssimas em ouro, 18 quilates, e que você paga realmente 5% menos do que em... E isso porque houve o aumento do poder aquisitivo com certeza, da população, é isso? O aumento do poder aquisitivo, as classes ascenderam, isso é uma realidade, isso é inegável. A Saara tinha muito classe C e D, hoje nós temos muito classe B. O pessoal pergunta pela classe A, esquece, porque classe A não faz nada. Classe A não sai, classe A não faz nada. Então, a classe A a gente nem lida. A classe A vai para o exterior, né? Classe A não sai para fazer compra, classe A não ouve música, não ouve rádio. Eu não sei o que a classe A faz. Mas você gostaria de saber, não? O quê? O que a classe A faz, porque assim, eu não sei o que a classe A faz. Estou doido para chegar lá para saber o que é que a classe A faz. Olha, mas a Saara, nós estamos... Eu acho que a classe A é definida pela remuneração mensal. Eu uma vez li no jornal, a partir de 4 mil já é classe A? Ou 6 sim. mil, assim? 4 mil dólares, 100 mil dólares? Não, 4 mil reais. É porque o IBGE considera... O IBGE considera classe média, em termos estatísticos, o IBGE considera classe média a renda mensal acima de R$ 1.000 per capita. Uma família de 4 pessoas, 4 mil reais já é classe média. Então, considera R$ 1.000, o que é uma renda baixa para padrões externos, para padrões europeus principalmente. Então, a classe A vai no seu no seu hostel, vai à Sara, vai ao quiosque Tor, lá no Leme. E voltando ao quiosque, se posso falar, porque eu esqueci de mencionar uma coisa muito importante, que lá tem rodadas de cerveja para cada gol alemão, enquanto durar o estoque. E agora mais patrocinadores e para a final estamos aguardando grande público. E espero que o estoque dê conta do recado. É porque o que é teve cerveja suficiente. Alemão. Teve cerveja suficiente no jogo Brasil-Alemanha, não? Só os primeiros três gols. Só... Mas com a Gélia houve só um gol lá no final. Mas olha, imagina você que o quiosque, nem o quiosque imaginava, né? Você vê como é que são as coisas, imaginava que pudesse precisar de cerveja para mais de três gols na Alemanha. Quanto mais sete. Voltando à questão do hostel e voltando à questão do turismo interno, dessa baixa temporada, que na verdade é o que nós estamos vivendo, à exceção da Copa do Mundo, nós estamos na baixa temporada. Vai acabar a Copa, os turistas vão ficar um resquício de turismo aí, mas vai acabar também. E qual é o próximo, a próxima data? O que se espera? É Natal? É férias de ano, fim de ano? É o quê? É Réveillon. Só o Réveillon. Agora o que já se trabalha data, é Réveillon. Sim, sem dúvida. É, Réveillon seguido de Carnaval, Rock in Rio. E qual é a sua expectativa daqui até esse final de ano? Olha, eu acho que a gente vai ter uma curva de declínio muito forte no segundo semestre para a hotelaria. Porque as reservas que estão chegando num número menor do que o do ano passado. Então eu acho que a gente, até o Réveillon, vai ter um declínio, sim, mesmo de brasileiros. Isso você acha que tem relação com a realização da Copa? Ou seja, as pessoas gastaram dinheiro e aí não vão viajar mais esse ano? Acho que tem duas relações. Um Carnaval, que foi até mais tarde, né? A gente teve o Carnaval em março. Foi março. E Copa do Mundo e feriados muito longos. A Semana Santa, que pelo menos para o Rio, né? A Semana Santa teve... aquele feriado que é São Jorge, Tiradentes, muito tudo, perto da Copa do Mundo também. Tiradentes, São Jorge. O primeiro semestre foi uma festa de feriados. De enforcamentos, né, também, né? Tiradentes foi enforcado várias vezes, foi só no 21 de abril. Mas nós vamos ter também Zumbi dos Palmares agora em novembro. Em novembro. Vamos ter uma esticada aí. Também Zumbi grande. Também cai no meio de semana, cai próximo do fim de semana, assim. Tem o dia 15 de novembro, que é o feriado. Bom, mas aí nós temos também aí uma coisa que passa ao largo da Dorothy, porque não diz respeito aos estrangeiros, nós temos o processo eleitoral. E esse processo eleitoral também influencia, de uma certa forma, de uma maneira ou de outra, a vida, o cotidiano, não só da cidade e do estado, mas do país inteiro. Como é que vocês veem isso? Essa questão, essa tipicidade de campanha eleitoral, nesse período eleitoral, o comércio popular, por exemplo, como é que é o serviço de hotelaria, de hostel, como é que se ele tem algum impacto nessa... Olha, a Saara, ela tem uma particularidade, porque nós temos Jody, até sou diretor, nós temos um serviço de alto-falantes direcionais, que a gente chama, que é o Rádio Saara, que é uma rádio de poste metida à besta, né? Que é muito legal, é muito boa. Então nós temos uma audiência muito grande. E todos os políticos, eles vão, logicamente, mediante a legislação eleitoral, de acordo com o TRE, eles passam na Saara, todos. Sei. Todos os candidatos à presidência da República. Você imagina os candidatos a governador e tudo mais. Então, todos deputado eles estadual. Só para você ter uma ideia, a campanha do Lula de 98, ela começou no Brasil, na Saara. Uhum. Na Saara, porque você consegue reunir essa quantidade de gente, de várias etnias, de várias classes sociais, num só lugar. E você entra na Saara, você ouve a Rádio Saara. Porque senão eu queria mandar um abraço lá pro pessoal que está ouvindo a gente, a galera lá da Rádio Saara, e o nosso presidente também, que é o Enio Carlos Bittencourt. O Enio está sempre com a gente aqui na Nacional. Aliás, o programa também estará disponibilizado para a Rádio Saara usar trechos, se quiser, para transmitir mais tarde. Então, quiser. Estaremos lá. Agora, essa questão do... Então, quer dizer, a movimentação da Sara, ela não perde, né? É, não, porque no carnaval, eu perguntei isso, porque no carnaval é comum você ter as máscaras de papel, de papelão, de personalidades que estão... É, teve até do Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, não é? Teve do Lula em carnavais passados. Em época de campanha eleitoral, seria mais natural. Aliás, eu vi numa arquibancada de jogo da Alemanha a máscara da Angela Merkel, de papelão, o torcedor com aquela máscara, que é interessante mostrar isso. No nosso quiosque Toa, veio a máscara do Neymar. Tinha um senhor que trouxe a máscara do Neymar para assistir ao jogo. Só do Neymar? Só do Neymar. E ele trouxe isso como um talismã ou como uma praga, um curse? Foi muito bem recebido. Tô brincando. E as pessoas estavam tirando fotos. Uh-huh. E ele gostou, ele ficou. Claro. É uma provocação, Dora. A gente não aceita provocação. A provocação é a máscara do Mick Jagger. Eu quero saber se a máscara do Mick Jagger chegar, porque vai ser pé frio lá. É verdade. Bom, estão dizendo que ele está vindo para torcer para a Alemanha. Vai estar no Maracanã. É sério. Pago pela Argentina. Não, hein? Eu estou na dúvida aí se eu torço para a Argentina ou para a Alemanha. Eu torço para o Vasco, né? Mas, enfim. Mas eu tô Você já imaginou a Argentina campeã dentro do Maracanã? É, nós estamos a 3 mil pois quilômetros é. Aqui, pois 10 é. Mil quilômetros da Alemanha. Mas peraí, gente. Com todo respeito a Dorothy. Mas não é síndrome de Estocolmo, não? Você gostar, torcer pro Carrasco, pro Algoz, mas toma de 7 da Alemanha. É. Não, a verdade só também, tomada. A verdade que também isso? É o seguinte, o Brasil e a Argentina... Presta atenção, né, gente? Brasil e Argentina é o clássico americano do futebol continental. Os Estados Unidos ainda não são uma potência, o México ainda também não chegou a um status de disputar uma hegemonia futebolística no continente. Então, os dois países principais de futebol no continente americano são o Brasil e a Argentina. E não por outra razão. Eles vão fazer um jogo amistoso em setembro, outubro, em Pequim. Que vai ser um jogo clássico das Américas. É chamado de clássico das Américas. Vai ser em Pequim. Então, se a Argentina vencer no domingo, eu acho que vai ser a entrega das faixas pelos brasileiros lá em Pequim. 30 segundos, por favor. Vamos prestar. Olha só. A Argentina tira uma onda com a gente, mas é um negócio... A Argentina tem 2 títulos. Nós temos 5. Eu não sei como é que a gente entra tanto na pilha de argentino aqui. A Alemanha tem 3 títulos. Se ganhar, vai para 4. Está empatando com o Brasil, gente. Já tem a Itália no nosso calcanhar. Não, ainda não está empatando, né? Está chegando não, perto. Não, está chegando perto. Eu estou dizendo, se ganhar, vai para 4. Eu agora... não sei. Olha, eu quero entender essa torcida. Com todo carinho, adoro. Essa torcida para a Alemanha é um negócio meio enviesado. Ah, a torcida não é para a Alemanha. É contra a Argentina? É contra a Argentina. Exatamente. Mas isso tudo tem como raiz o fato do Maradona ser o melhor jogador de futebol do mundo, não é não? Ninguém nem fala, olha só, ficou todo mundo, ninguém aceitou a provocação. Porque essa que é, os caras dizem, o jogador mais famoso, o melhor jogador do mundo foi o Pelé, em segundo lugar o Garrincha, isso está dito aí agora. O Maradona vem em terceiro lugar, o Messi depois, mais adiante, entendeu? E por aí vai essa escala que foi divulgada agora em nível internacional, porque entende dessas coisas, não somos nós. Maradona é melhor que Pelé? Não, melhor que Pelé não. Não, eles falam. Ah, não, eles dizem que Maradona é Deus. Eu gostei dos colombianos. Eles falaram, Shakira melhor que Pelé, eu concordo. Aí... eu acho Shakira melhor que Pelé. Aí você assina embaixo, né? Tá certo. Como é que você, qual é a sua expectativa e como é que você está preparando, se preparando, porque vai ser um fim de semana de trabalho para você, né, Dorothy? Como é que, como é que vai ser? Conta aí pra gente. Vai chegar nossa primeira-ministra, a chanceler Angela Merkel, e vai chegar nosso presidente da Alemanha, Joachim Gauck. Todos vão chegar no domingo. E vão assistir ao jogo. Vão assistir ao jogo. E depois voltam nesse voo. E voltam, fazem como os voos fretados, os torcedores fanáticos que vêm em los. Interessante. Em voos fretados. Outro que vem também é o Putin, né? Que vai chegar, sim. Acho que chega hoje o Putin e fica até terça-feira, que tem a reunião dos BRICS lá BRICS. Em Fortaleza, né? Então vai ficar. Isso também não afeta em nada, né? A sua atividade, não. Né, Beth? Não. Bom, gente, olha, então para caminhar para o final do programa, eu queria que cada um deixasse um recado final, um minutinho, uma mensagem, alguma coisa assim. Beto, você que chegou por último, abre esse recado final aí. O que, que você tem a dizer ao torcedor, ao turista, ao carioca, a todo mundo que está vivendo esse clima final de Copa do Mundo? Eu só tenho a agradecer ao turista que veio para cá. Foram 30 dias de muita festa, foram 30 dias muito legais. No meu hostel em particular, a gente recebeu um público muito divertido, muito alto astral. Acho que isso poderia se repetir várias vezes, inclusive acho que tinha que ter Copa todo ano. Por você, então, Copa do Mundo só no Brasil agora. Copa, né? Do Mundo só no Brasil. Fica aqui o agradecimento a todo mundo, a área de serviço como um todo, as agências de turismo que fizeram os passeios, aos motoristas que transportaram os hóspedes. Eu acho que todos conseguimos fazer um bom trabalho e acho que todo mundo saiu no lucro, né? Legal. Você agora, Dorothy, só para terminar aí uma mensagem. Sim, eu acho que para mim, como alemão, a Copa trouxe um benefício enorme para o nosso país e não só um benefício na área de serviços, mas também na imagem. E só para ter vindo no Brasil, e os brasileiros passaram a olhar para nós como um povo menos durão e menos frio, mas como um povo, espero, cordial, amigo e envolvente. Na verdade, como é o povo alemão, né? Como, aliás, são as pessoas em geral, né? Sim. Ninguém é frio, gelado, né? Não existe isso. E ainda não sabemos dançar o samba, ainda, mas acho que com mais uma Copa no Brasil, a gente chega lá. Não aprenderam ainda a dançar o samba, mas, de compensação, caipirinha já aprenderam direitinho, até a fazer. É mais fácil beber a caipirinha que dançar forró ou samba. Legal. Luiz, para você terminar, você que já foi radialista, sabe como é esse negócio do tempo, a ditadura, meio minuto. Sempre, né, radialista, sempre radialista. Que bom voltar aqui. Já trabalhei nessa casa aqui também, com muito orgulho, tá? Parabéns a você pelo programa. Muito obrigado a Dorothy, essa simpatia, a Beth, que eu tô conhecendo agora. Vou estar nesse quiosque aí, que esse quiosque é um sucesso, não é isso? O último quiosque do Leme. Um abraço ao povo alemão. Ao lado dos ursos. Um abraço. E também ao povo, aos nossos irmãos argentinos. E visitem a Saara. Saara, a Rádio Saara, de portas abertas. Só muito não obrigado. Funciona no domingo e no sábado, no depois domingo. Das quatro, né? Até as 16, até as 3 horas da tarde. Horas, né? É porque tem jogo, né? Também, tem jogo 5 horas da tarde, mas pelo amor de Deus, tem que ser Tá certo, assim. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, um grande bom dia para você que está acompanhando, bom fim de semana, segunda-feira às 10h05, o Tema Livre estará de volta, até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.